na proa e os discípulos tranquilamente a remar. Não poderiam entender o que estava pra acontecer. Nuvens escuras, uma revolta, tempestade. Como iriam se defender? Mas logo lembraram Jesus dormindo está. Acorda, ó mestre, nós vamos afundar. Jesus se levanta e diz: acalma, venta, quieta, mar. Voz de Deus, não adianta contender. Se ele falou, está falado, não pode mais ser revogado. Canta, este é o tempo seu. Não vai ter pra ninguém quando Jesus mandar a tempestade acalmar. Se ele está no teu barco, não vai afundar. Fica tranquilo, ele faz o que o homem não faz por você. Não vai ter pra ninguém quando Jesus mandar este vento cessar. Vai ter virada e mesa posta bem do lado de lá. Providência e milagre. Não vai morrer na tempestade. Tem honra pra você. Jesus mandar a tempestade acalmar. Se ele está no teu barco, não vai afundar. Fica tranquilo.